sanfoneiro tocar. Wellington José, se o sanfoneiro tocar, para o Paulete e Roney, os gladiadores lá de São Paulo, que estão chegando para fazer parte aqui do Facebook no nosso perfil número 2. Sejam muito bem-vindos. E o Paulete e Roney formam a dupla sertaneja lá da capital do estado de São Paulo. Música nova de Irmãs Freitas, Endereço Dele. Se eu tivesse o endereço dele, hoje à noite eu poderia ir cantar um verso em sua janela para fazer seu coração sentir. Eu sei que ele não me esqueceu, tenho certeza do que estou falando, pois me contaram que ele sofre muito quando no rádio eu estou cantando. Seu novo amor fica desesperada quando lhe ver nesta situação. Muito pior é quando ele contempla a minha imagem na televisão. Se eu lhe pedir a sua própria vida, ele me entregará na mesma hora. Também no dia em que eu bem quiser, seu novo amor será mandado embora. Eu sei que posso lhe dar esta ordem, ele me dá direito para isso, porém não tenho nenhum interesse em reatar um velho compromisso. Não me interessa seu procedimento, seu novo amor fica sabendo agora que nunca, nunca vou pegar no lixo as coisas velhas que eu jogo fora. Eu nunca, nunca vou pegar no lixo as coisas velhas que eu jogo fora. Irmãs Freitas, Endereço Dele, para o Marcos Abrão Roriz, de Goiânia, na capital de Goiás, ele que chega para fazer parte do nosso Facebook. O Marcos, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? Essa aqui foi gravada em 1988, Tião Carreiro e Pardinho, Saudade Me Fez Voltar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. A paixão formou barreira, eu não pude atravessar. Pensando em seus carinhos, saudade me fez voltar. Com você no pensamento, mas a saudade aumentava. Representavam seu rosto as flores que eu avistava. As nuvens formavam curvas e o pôr do sol colorido com as curvas do seu corpo. Mas a saudade crescia. a Deus. Em cada estrela eu via o brilho dos olhos seus. A brisa da madrugada que trazia a sua voz, aumentando a lembrança do amor vivido por nós. Meu bem, estou novamente aquecido em seu calor, sentindo a felicidade, essência do nosso amor, respirando seu perfume. Feliz quero adormecer, nosso amor não vai ter fim enquanto a gente viver. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Tião Carreiro e Pardinho, Saudade me fez voltar. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, se você é promotor de eventos em qualquer lugar do Brasil, anote aí o telefone da RBM Música, 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, para você fazer uma consulta sem compromisso dos artistas que são representados pela RBM Música, viu? Você vai levar para sua cidade o show de Márcia Ferreira, Eliane e Samuel, Djalma Lima, Wagner Simão, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A Vera Lúcia Souza, ela mora lá em Santo André, no estado de São Paulo. Ela disse: olha, Cleiton, eu tenho um filho que se chama Cleiton em homenagem a você. Ô Vera, obrigado, viu? Um grande beijo para você. É o Xará, meu Xará, filho da Vera, lá de Santo André, no estado de São Paulo. E ela pediu e vai ouvir agora. O avô do João, Cleiton Aguiar, Paixão é como fumaça. Você tomou conta de mim, me deixou assim, caído a seus pés, sem saber que caminho tomar. Não consigo voltar, estou perto do fim. Mata, este amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora e vou enlouquecer. Amor assim como esse não é vida, é pedaço de morte. Faz de mim um tipo qualquer a chorar por tão cruel sorte. Morena, pense direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta, é vontade que dá, depois passa. Este amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. me faz ver agora e vou enlouquecer. Amor assim como esse não é vida, é pedaço de morte. Faz de mim um tipo qualquer a chorar por tão cruel sorte. Morena, vence direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta, é vontade que dá, depois passa. Cleiton Aguiar cantou dele, Paixão é como Fumaça, para o Carlos Alberto, lá de Manga, nas Minas Gerais. Ele mora em Manga, mas trabalha em Jaíba e sempre ouve o nosso programa, ou pela Manga FM lá de Manga, ou pela Vida FM de Jaíba, né? Ô Carlos, um abração para você, seja muito bem-vindo. Você agora está fazendo parte aqui do nosso Facebook, tá bom? Uma das mais belas vozes do Brasil, minha amiga Sula Mazurega, com a participação de Mato Grosso e Matias. Quero ser seu dono. Se você quiser me ver feliz, deixa esse medo e vem aqui. Ninguém pode impedir. Quando o coração quer o amor de um homem e uma mulher, nossos olhos chamam por nós dois. Há tempo que vivemos na ansiedade. Na hora de dormir, queremos nos despir, e os corpos estão cheios de vontade. Deixa eu te querer em minhas noites, te amar. Quero te sentir, não quero apenas te sonhar. Nas minhas manhãs, quero acordar nos beijos teus. Ser o dono dos desejos seus. Nossos olhos chamam por nós dois. Há tempo que vivemos na ansiedade. Na hora de dormir, queremos nos despir, e os corpos estão cheios de vontade. Deixa eu te querer em minhas noites, te amar. Quero te sentir, não quero apenas te sonhar. Nas minhas manhãs, quero acordar nos beijos teus. Ser o dono dos desejos seus. Deixa eu te querer em minhas noites, te amar. Quero te sentir, não quero apenas te sonhar. Manhãs, quero acordar nos beijos seus. Ser o dono dos desejos seus. Sula Mazurega e Mato Grosso e Matias, quero ser seu dono. Para Flávia Bernardes, minha conterrânea de Coromandel, ela que chega para fazer parte do nosso Facebook, está curtindo a 95 FM. Olha, a partir do dia 15 do mês de abril, o programa Cleiton Aguiar também na 95 FM de Coromandel, né, o programa da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, do Diego Valadares, o programa do Amado Batista, o programa do Flávio Jardim, do Maurício Fares, né? Nós estaremos na 95 FM de Coromandel a partir do dia 15 de abril. A sugestão do Beijar, Música nova de Fernando e Sorocaba. Deixa falar. Deixa falar. Todo dia lá em casa rola uma festinha. E a mulherada pira. E o povo se indigna que em plena segunda-feira eu tô na piscina. Junto com as topzinhas, junto com as topzinhas. Eu não me importo com o que o povo fala. Não economiza, toma birita, até não sobra nada. Só sei que Deus deu uma vida pra cada. Cuida da sua, que eu cuido da minha, e desce uma gelada. Deixa falar. Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência, mais eu fico pop. Quanto mais sobe meu hip-hop, mais aumenta minha sorte. Tô solteiro, ligeiro, pegando as top. Deixa falar. Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência, mais eu fico pop. Quanto mais sobe meu hip-hop, mais aumenta minha sorte. Tô solteiro, ligeiro, pegando as top. Festinha, e a mulherada pira, e o povo se indigna. Em plena segunda-feira eu tô na piscina, junto com as topzinhas, junto com as topzinhas. Eu não me importo com o que o povo fala. Não economiza, toma birita, até não sobra nada. Só sei que Deus deu uma vida pra cada. Cuida da sua, que eu cuido da minha, e desce uma gelada. Deixa falar. Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência, mais eu fico pop. Quanto mais sobe meu ibope, mais aumenta minha sorte. Tô solteiro, ligeiro, pegando as top. Deixa falar. Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência, mais eu fico pop. Quanto mais sobe meu ibope, mais aumenta minha sorte. Tô solteiro, ligeiro, pegando as top. Deixa falar. Mas eu fico pop. Tô solteiro, ligeiro, pegando as top. Deixa falar. Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência, mais eu fico pop. Quanto mais sobe meu ibope, mais aumenta minha sorte. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Fernando e Sorocaba, deixa falar. Mas o Flavinho não divulga só as estrelas, não. Se você está começando um trabalho aí, é só você ligar 61-9981-3601. O Flávio Bejar é especialista em divulgar em Minas Gerais, viu? 61-9981-3601. No próximo bloco, Márcio José, Vitor e Léo e Djalma Lima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Andrelina Guzmão mora lá em Cedere 2, no estado do Pará. Ela diz assim: Cleiton, você esteve aqui fazendo um show há muitos anos atrás. Eu estava lá nesse show. Rapaz, você quer ver isso aqui? Eu acho que foi 92, 93, por aí assim, né? Tem 20 anos. Tive lá em Cedere 2, quem me levou foi o meu amigo Paulo Ascioli, da Bandeirantes Confecções. Daí eu fiz na região lá, eu fiz Curionópolis, fiz Redenção, Rio Maria, Xinguara, Conceição do Araguaia, Marabá, tudo por conta da Bandeirantes Confecções. Eu não sei onde é que anda o Paulo Ascioli, ele sumiu que desapareceu. A Andrelina disse que estava lá nesse show, que ela nunca esqueceu, e ela pediu uma música que, segundo ela, tem uma participação importante na vida dela, e todas as vezes que ela ouve essa música, ela viaja no tempo, né? Andrelina, um beijão pra você, tá aí, na trilha sonora da vida da Andrelina Guzmão, Márcio José, Para Que Não Esqueças. E em teus sonhos me tenha sempre. Te esqueça. escrevo com carinho esta mensagem de amor ardente, para que não me esqueças, mesmo tão longe, eu não te esqueço. Ainda estou sentindo nossos abraços e nossos beijos. Para que não me esqueças, nem sequer um momento, e fiquemos unidos, amor. E não duvides que sou sincero. Te chegarão mil cartas e cada dia dirão te quero. Para que não me esqueças e o nosso amor seja eterno, vencendo esta distância, dando calor ao meu inferno. Trilha sonora da minha vida, na vida da Andrelina Guzmão, lá de Cedere 2, no Pará, Márcio José, para que não esqueças. Provavelmente tem muita gente que é a primeira vez que está escutando essa música. Essa gravação foi de 1978 e foi garimpada pelo professor Júlio César Rezende, né? Ele é especialista em quinquilharia. Quem quiser uma música que ninguém sabe onde acha, é só falar com o professor Júlio César que ele sabe. Julinho, um abração para você, muito obrigado, viu? Os donos do sucesso, Vitor e Léo, Longe. Longe é um lugar que não existe. Quando se quer ficar bem junto, não importa onde, siga adiante, pois o mundo vai além do horizonte, meu amor. Amor é mais do que palavra, é o lugar onde estava quem te fez ficar sem ter o que dizer. Amor é o trivial que encanta, um susto que a ninguém espanta, é cantar sem saber porquê. Fuja pra si mesmo enquanto é tempo. Águas e tempos evaporam. Be-

atrás da outra, a mulher dele ficava sozinha. Eu sou bonzinho e ficava triste, vendo a coitada sofrendo na fossa. A mulher dele agora está comigo, saí do castigo, choveu na minha roça, formando nuvem, vai chover agora. Quem quiser molhar é só sair lá fora. As folhas balançam, o vento soprou, o sol foi embora e a chuva começou. Tá formando nuvem, vai chover agora. Quem quiser molhar é só sair lá fora. As folhas balançam, o vento soprou, o sol foi embora. Djalma Lima, choveu na minha horta. No próximo bloco, eu tenho uma dica pra você que fica fazendo esses regimes doidos aí, viu? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, um dos grandes problemas dos tempos modernos é a obesidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, 70% da população é obesa. Eles comem muito aquele negócio de bacon, né, pizza, essas coisas, sanduíche e tal, e acaba engordando demais. E o brasileiro foi importando esses maus hábitos dos americanos, dos estrangeiros, e acabou engordando também. Se você olhar em volta, tá todo mundo barrigudo, inclusive eu, uma peleja danada, eu tô dentro do meu peso, mas tenho uma barriguinha. Eu consigo ficar dentro do peso, mas não consigo acabar com essa danada dessa barriguinha. Agora tem gente, tem, por outro lado, para as mulheres, tem a ditadura da moda. Não basta ser magra, tem que ser esquelética. Tem que aparecer os ossos, né? Um trem feio demais da conta. Eu não sei quem é que gosta de mulher magra daquele jeito. Mas, se você faz esse tipo de dieta, você tenha cuidado, porque, primeiro, você não vai resolver o problema. Você pode até emagrecer, mas você não sustenta. Aí você vai prejudicar a sua saúde. Então, procure evitar dietas muito fortes, muito drásticas, e esses modismos passageiros. É a dieta da lua, a dieta da só come beterraba, só come carne, só come não sei o quê, só toma café. Gente, o organismo humano precisa de tudo, viu? Então, uma meta sensata, razoável para um regime, é você perder de 0,5 a 1 quilo por semana, de forma que você vai emagrecendo aos poucos, né? Mas de forma sustentável. Aí, como é que você faz isso? É você comer de forma sensata, pelo menos 3 vezes ao dia. O maior erro é a pessoa falar, não, eu só almoço e janto. Isso é um pecado. Você tem que tomar café da manhã, fazer um lanche leve às 10 horas, almoçar, fazer um lanche à tarde, jantar e fazer um lanche antes de dormir. Isso é o ideal, você fazer pelo menos 6 refeições por dia, né? Se não der, pelo menos 3, viu? Por exemplo, eu vou dar algumas dicas para você manter nessa rota de perder peso com sucesso. Não pule refeição. Faça regularmente pequenas refeições, em vez daquelas pratadas, daquelas refeições enormes, né? Você não vai sentir tanta fome se você comer mais a miúde, e seu corpo vai usar mais energia para a digestão. Então, você tome um bom café da manhã. As pessoas que não tomam café da manhã queimam 5% a menos caloria do que aquelas que fazem uma refeição saudável. É a principal refeição do dia, viu? Outra coisa, exercite-se regularmente. Os exercícios não só queimam calorias, mas também diminuem temporariamente a sensação que você tem de fome, viu? Outra coisa, hoje a vida é um corre-corre tão grande que você corre para lá. Quando você senta na mesa, você mantém o ritmo e come depressa. Não faça isso. Não faça. Coma devagar, mastigando, apreciando cada garfada, viu? Olha, você vai levar uns 20 minutos para você se sentir saciado ou saciada, viu? Espere esse tempo antes de comer mais. Então você come um pouquinho, com calma, bastante, mastiga bem, viu? E outra coisa, pense sempre positivamente. Eu vou emagrecer, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer, viu? Agora, se você gosta da comida, você vai querer comer mais. Então você deve aprender a preparar alimentos saudáveis, de maneira que eles fiquem gostosos, saborosos. E a gente começa a comer com os olhos. Eu, por exemplo, eu gosto de cozinhar.

Gustavo Lima, composição do meu amigo Nildomar Dantas, do outro lado da moeda, para o José Alderi de Santana. Ele mora em Palmas, no estado do Tocantins. Ele curte o nosso programa todos os dias pela Criativa FM, lá do Gil Modesto. Ô Gil, um abração para você, um abraço para os nossos ouvintes lá de Palmas, uma grande audiência. Eu passei algum tempo sem ir em Palmas, estou retornando agora. Daqui para frente, toda semana, eu estarei lá em Palmas até lá pelo mês de outubro, tá bom? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos cantando uma bela canção, Falando Sério. Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas. De olhar pra mim com olhos de promessa. Depois sorrir como quem nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. E tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez. Falando sério, eu não queria ter você por um programa e apenas ser mais um na sua cama. Por uma noite apenas e nada mais. Falando não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Você por um programa e apenas ser mais um na sua cama. Por uma noite apenas e nada mais. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos cantou Falando Sério para Dilma Barbosa. Ela é de Goiânia, mas ela mora na capital do estado de São Paulo e agora chega para fazer parte do nosso Facebook. Ô Dilma, não é a Dilma presidente, não é a Dilma Barbosa, viu? Um beijão para você, seja muito bem-vinda. Com certeza a Dilma presidente não escuta o meu programa, não. A vida de presidente é um trem que é vida de cachorro, viu? Não tem tempo para nada, não. Eles não mandam na vida deles, não. Ela faz o que os outros, o dia inteirinho o povo mandando nela. Ouvida ruim, nossa senhora. A lorota boa de hoje é o medo da morte. O Severino, ele tinha um medo da morte, mas um medo. Eu tinha uma tia que era assim, mas não adiantou nada, ela morreu também. morria de medo porque ele achava que ele ia direto pro inferno. O Severino, ele tinha sido aqueles caboclos assim, vida torta, né? E ele falou, não, eu não tenho escapatória, eu vou pro inferno mesmo. E ele ficava preocupado demais e tal. Um dia ele chegou no médico e falou assim, doutor, eu tô com medo de morrer, doutor, como é que eu faço para eu viver mais? Aí o médico falou, não, você tem que, primeira coisa é o seguinte, você deve mudar os seus hábitos. Você fuma? Ele falou, não, de jeito nenhum, doutor, não fumo não. Você bebe alguma bebida alcoólica? Não bebo não, eu nunca coloquei uma gota de álcool na boca. Ô Severino, e farra, você gosta? Não, doutor, não gosto, todo dia eu durmo cedo. O médico falou assim, rapaz, e você, Severino, você quer viver mais pra quê? Ai, ai, ai, no próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje o Romeu Lopes, o Kelvin Oliveira, Glória Amaral, Caroline Veiga, o meu conterrâneo Tarcísio e Delfonso Rabelo, lá no Coró, a Cláudia Moraes, o Epifânio Mendes, Donizete Silva, Cleane Lima Souza, o meu amigo Zildeu Ferreira, aqui em Brasília, o Enio Arthur, Gisele Nogueira, Ana Cristina Souza, Gorete Soares, Leonardo Fialho, Zenilda Gomes, Ronaldo Fernando e o meu amigo Zé dos Passos da Beira Rio FM, lá em São Francisco, nas Minas Gerais. O Zé tá botando aqui que ele tá fazendo 41 anos. Eu não sei como é que pode, porque eu conheço, ele tem 45. Ô Zé, ô Zé, essa data sua aí tá certa? Não, isso aí tá errado, viu? Tá que nem o Ivan Moreno. O Ivan Moreno, a vida inteira, ele falava que ele tinha minha idade. Eu fui descobrir agora, ele nasceu 4 anos antes de mim. Ó, pra todos os aniversariantes de hoje, muita paz, muita luz, muita saúde, muita prosperidade. E pra você que tá de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou aqui à página 34 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, uma oração de autoria de Vitor Parrunos. Uma criança. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Uma criança sorrir é como o sol que desponta radiante em manhã de primavera. Uma criança brincar é como a inocência despreocupada do pequeno animal a roçar o capim verde. Uma criança dormir é como a noite calma dos tempos de outono. Uma criança chorar é como a chuva mansa de verão que rega a terra sem o apetite da destruição, ou como o orvalho que desce pelo talo do capim verde depois da noite serena da meia estação. Uma criança correr é como a brisa suave a acariciar a face do poeta que sonha à beira do mar. Uma criança a olhar é como o horizonte colorido nos matizes do arco-íris. Uma criança, enfim, é bênção dos céus à terra, pedindo união e paz na forma de um corpinho frágil, mas espírito carregado de experiências milenares. Amém. Essa bela oração é de autoria de Victor Parrunos, Uma Criança, está na página 34 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Se você tiver uma oração bonita dessa, quiser mandar para mim, você fica à vontade, viu? É só você usar o nosso e-mail, programacleitonaguiar@gmail.com. Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente! Bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Música. perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa? Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira, a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, aqui mora gente, do Renato Barros, Eduardo Gomes e do Ivan Medeiros, para o Valmir Sol Nascente, no Distrito Federal, ele que agora faz parte do Facebook perfil número 2 do Cleiton Aguiar. Valmir, um abração para você, seja muito, mas muito bem-vindo. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Biai Goiá, Alma Triste. Infinito retorna à terra, alma em cura de um pecador, e o ser supremo lhe deu por berço, pobre cidade do interior. Nasceu, cresceu, chorou e sofreu as duras penas do Criador, mas numa prova ele fracassa e se afoga na própria dor. Pois eis que surge em seu caminho, tal qual espada em forma de flor, a deusa linda de seus amores, que em outras feras lhe deu calor. Desesperado se vê perdido, por ter no mundo já dividido com outro alguém o seu amor. Sou eu, Senhor, essa alma triste, que cumpre a sina mais colorida. Viver com uma, pensando em outra, que é o sonho de minha vida. Que cumpre a sina mais dolorida. Viver com uma, pensando em outra, que é o sonho de minha vida. Relembrando Goiá, Biai Goiá, Alma Triste, para o Vilmar Tafarel de Espigão do Oeste, lá no estádio Rondônia. Ele que chega para fazer parte do nosso perfil número 2 do Facebook. Vilmar, um abração para você. Fez eu lembrar do. Ele deve chamar Tafarel por causa do grande goleiro, né? Que o Brasil, a seleção brasileira teve, que fechou o gol e ajudou o Brasil a trazer o caneco, né? Aliás, está chegando aí a Copa do Mundo. Você está animado? Eu tô, viu? A seleção do Mano, eu não estava animado, não, mas a seleção do Filipão. Filipão bota moral mesmo, bota o povo pra jogar, né? Você viu, o Mano foi pro Corinthians, você viu o que que deu, né? Nem classificado não foi. O Mano, ele como técnico de futebol, é mais ou menos eu como professor de literatura chinesa, né? Nós não entendemos muito do riscado, né? Mas eu tô animado. Futebol pode acontecer tudo, né? Eu só tenho medo, medo não, respeito. Eu tenho respeito pela seleção da Alemanha e pela seleção da Espanha. Eu tenho respeito, né? Para essas duas seleções. O resto pode vir que a gente traça. É só jogar sério, não querer firular, se o Brasil seguir as determinações do Filipão. E se o menino, se o menino Neymar, né, tiver nos seus melhores dias, eu acho que nós temos seleção para segurar esse caneco aqui, para não repetir o vexame do ano que eu nasci, 1950, quando o Brasil perdeu para o Uruguai com um gol de Dija, com quase 200 mil pessoas no Maracanã, e foi realmente uma tragédia nacional, né, para toda aquela geração que amargou uma derrota em casa, que não é brincadeira. A frase irretocável é da sabedoria popular. Os psiquiatras dizem que um em cada quatro pessoas tem alguma deficiência mental. Os psiquiatras dizem que uma em cada quatro pessoas tem alguma deficiência mental. Então você observe, fique de olho em três dos seus amigos. Se eles forem normais, o retardado é você. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Henry e Luan. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir pelo canal local, são mais de 200 cidades que já têm o canal local da Rede Brasil, ou então você pode me assistir pelo canal 175 da Sky, 133 da Claro TV, 139 da TV Oi, 237 da TV Vivo, 248 da GVT e 714 da CTBC. Você pode me assistir também pelas parabólicas e direto no seu computador, em tempo real, no site rbtv.com.br. Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, toda terça-feira às 11 da noite, com repeteco no domingo às 10 horas da noite, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Henry e Luan. Mudei por você. Eu fico a te esperar de novo pra me amar, sofrendo aqui com o coração nas mãos. Já não aguento mais a falta que me faz. Cadê você? Será que vai voltar pra aliviar? Yeah. Pra me tirar, yeah, a solidão do coração. Com o coração nas mãos, já não aguento mais a falta que me faz. Cadê você? Será que vai voltar pra aliviar? Yeah. Pra me tirar? Yeah. A solidão do coração. Pois hoje mudei, eu mudei por hoje. você. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Henry Luan, Mudei por Você. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Quem me mandou essa música foi o Juliano Melo. Juliano, um abração para você, muito obrigado, viu? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula que eu vou trazer um professor, um grande mestre. A Faculdade da Música apresenta Altemar Dutra, Que Será? Eu vou partir, mas sei que volto um dia, pra ver de novo a terra onde nasci, pisar o mesmo chão onde brinquei quando criança. Eu vou partir, mas sei que volto um dia. Que será, que será, que será, que será de minha vida, eu não sei. O meu hoje está perdido, o amanhã ainda virá. Que será, só será o que será. A vida que não tem mais alegria, os meus amigos vão pra não voltar, levados pelo sonho, vão buscar a fantasia. Não vou ficar aqui a esperar. Que será, que será, que será, que será da minha vida, eu não sei. Onde está minha guitarra, meus amigos, onde estão pra cantar comigo agora esta canção? Eu vou deixar um beijo em sua boca, você que foi o meu primeiro amor. Recorde esse momento, veja como estou sofrendo. Vou partir mais cedo e voltarei. Que será, que será, que será, estará o meu amor na estação a me esperar, ou então um novo amor vai encontrar. Que será, que será, que será, que será de minha vida, eu não sei. O meu hoje está perdido, o amanhã ainda virá. Que será, a Faculdade da Música apresentou o mestre Altemar Dutra, uma gravação de 1971, portanto há 43 anos atrás, Que Será, para o Carlito, da dupla Carlito e Baduí. Ele mora em Frutal, nas Minas Gerais, e está chegando para fazer parte do perfil número 2 aqui do Cleito Aguiar. Carlito, um abração para você, dá um abração no Baduí aí. Ei, rapaz, já toquei e toco ainda, né? Semana passada, toquei vocês aqui. Carlito e Baduí, um duplão de muito sucesso que marcou seu nome na história da música sertaneja do Brasil. O sucesso do momento, Michel Teló, Amiga da Minha Irmã. Vamos pra cima, turma! Com tudo, hein? Vai! Assim. Quando a campainha toca, vou correndo abrir a porta. Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Faz escova no cabelo e eu olhando no espelho.